Boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço de debate sexta-feira. Como é dia, estamos novamente aqui para realizar mais um tema de debate. Hoje temos como tema Ver a Água, tecnologia de informação para monitoria da funcionalidade dos chafariz na província de Luanda. Convidamos um trabalhador sênior da DEIRAB, também coordenador de um dos projetos no setor de água e saneamento da DEIRAB, no sentido de partilhar essa experiência conosco. Estou a falar concretamente do colega Adão Adriano, na qual passo a palavra de Xijá, que é para nos brindar com essa experiência que trouxe para nós. Agradecer. Obrigado. Bom, antes de entrar na apresentação, gostaria de partilhar convosco uma das coisas que, naquela altura, no tempo do conflito armado no nosso país, acontecia e chamava a minha atenção. Era propaganda política militar. Foi que, um dado dia, um dos lados que tinha capturado um soldado do inimigo, já estava com esse soldado há quase 3 meses, naquele espaço da propaganda política militar, conduziu uma entrevista a esse soldado que havia sido capturado. E o que ele perguntou ao soldado foi: como é que te sentes comparado com os 3 meses atrás, quando você chegou do outro lado, e agora estás conosco há 3 meses? O soldado disse: olha, eu quando estava lá estava muito emagrecido, agora que estou desse lado estou muito engordecido. Disse: só como é que se fica então engordecido? Bom, na verdade, aceitei o desafio para falar desse tema, Ver Água, tecnologia de informação para monitoria, funcionamento do chafariz. É um projeto que está sendo implementado por nós, no caso da DEIRAB, que tem apoio da AEF, a AEF é uma fundação suíça, e do Fundo Soberano de Angola. Eu procurei preparar uma apresentação curta com 2 ou 3 slides que tem com detalhes da estrutura do projeto, mas focar a minha apresentação nos resultados da atividade de monitoria, com referência aos dados que o sistema de monitoria do projeto coletou no mês de maio desse ano. Então vou falar rapidamente do contexto, mas esse contexto é aquele contexto que motivou tanto a DW a pensar nesse projeto, os objetivos do projeto para recordar e assim umas pinceladas sobre a área da implementação do projeto, para facilitar o enquadramento, E depois, então, como disse, focar a apresentação dos resultados. Bom, quando pensamos nesse projeto como proposta, estávamos em 2013, e na altura estimava-se que Luanda possuía cerca de 6 milhões de habitantes e que cerca de 70% da população da cidade de Luanda não tinha acesso à rede pública, água via rede pública. Estamos a falar mais ou menos de 600 mil habitantes. E esses, então, dependiam da rede de chafariz, que na altura eram mais ou menos 1.400 chafarizes. Havia a ideia de que esses chafarizes funcionavam durante 12 horas por dia, Mas na prática, quando se fosse ao terreno, lá nos bairros onde houvesse chafariz, era que naqueles dias que os chafarizes funcionassem, funcionavam mais ou menos 2 horas. Em alguns casos, 3, mas nunca mais de 4 horas. Havia dias que nem sequer os chafarizes funcionavam. E até mesmo semana, havia casos de que havia meses, durante o mês os chafarizes também não funcionavam. A situação era mais ou menos essa. E havia também, na periferia da cidade de Luanda, alguns aproveitadores do serviço dado. Podia-se encontrar um indivíduo que fez um garimpo na rede e sem ninguém dar conta e vendia água aos vizinhos, aos moradores. O dinheiro ficava consigo, não ia para os cofres da empresa operadora do serviço. Havia grandes dificuldades de manutenção quando houvesse alguma ruptura na rede ou mesmo uma avaria num chafariz. O processo para a reparação poderia levar de 2 a 3 meses, né? Muitas vezes por conta de falta de comunicação, outras vezes porque o número de técnico da operadora era reduzido, então não conseguiam chegar em todas as zonas onde houvesse chafariz. Então a manutenção levava tempo, né? E as avarias também levavam tempo de serem reparadas. E quando os chafarizes não tivessem a funcionar, a alternativa era avançar para vendedores informais, pessoas que têm caminhão cisterna privado, poderiam ir num bairro de Luanda, parar numa rua e as pessoas irem lá comprar diretamente no caminhão cisterna, ou poderiam então portanto ir num revendedor privado, do tipo alguém que tem um tanque reservatório de água, comprar no caminhão cisterna, abastecer o seu tanque e depois vender aos vizinhos. Então essa era a situação mais ou menos naquela altura quando pensamos nesse projeto. Então desenhamos o projeto Ver Água, que tinha como objetivo geral tanto aproveitar a tecnologia de telemóveis, tanto aparelhos de telemóveis, esses celulares, para produzir informações que nós consideramos fiáveis, né? Informações que pudessem vir a partir das pessoas que usam o serviço, que estão lá na comunidade, de forma a potenciar as autoridades locais, no caso as administrações municipais, e também os provedores de serviço. E a ideia era monitorar pelo menos 200 chafarizes da rede de chafarizes que referi, né? Os 1.400 chafarizes. 2 objetivos específicos. O primeiro, tanto contribuir para o fornecimento da água em quantidade e com qualidade, mas de formas que o serviço pudesse fazer também a recuperação do custo para assegurar a manutenção e a sustentabilidade do sistema d'água. E, como disse, tanto ali de forma mais específica, o segundo objetivo específico era então potenciar os atores chaves. Aqui nós pensamos em até mesmo a DNA, a empresa pública IPAU, as administrações e outros atores do serviço com informações e com conhecimento sobre o serviço, de formas a tanto a fazer com que na sua planificação para o fornecimento de serviço levasse em conta não só, portanto, as reclamações dos beneficiários, mas principalmente os dados que o sistema de monitoria que nós montamos e a produzir. Bom, então, como área geográfica para a implementação do projeto, temos Kazenga, principalmente a zona do Ojaenda, o município de Kakwako, Bom, Cacoaco na zona, na zona norte, ali aqueles bairros, Comandante Bula, Combustível, aquelas zonas todas, também a parte sul envolvendo aquela zona do cemitério do 14, aquele bairro Cauelelo, Dalla Moleba, aqueles bairros todos. Viana, apenas na comuna do Viana 2, principalmente no bairro Machico. Na comuna do Bom Jesus, isso para falar do município de Colibengo, e no distrito do Sambizanga, o município de Angola Clões. Bom, agora, falando propriamente da atividade de monitoria e com referência nos dados de monitoria do mês de maio do ano corrente, temos essa tabela que mostra os dados, né, dos relatos sobre a situação de serviço que foi gerado durante o mês de maio. Conseguimos ver aqui que da zona norte do Quicoro ocorreram 205 relatos para informar que havia água. Ao longo do mês de maio havia água e que o funcionamento do sistema era normal. 202 relatos para informar que havia água, mas o sistema estava a funcionar de forma irregular. E 176 relatos para informar que a área estava sem água, né? 197 relatos para informar o número de horas que o sistema ficou a funcionar. 44 relatos para informar que havia problema no sistema e nenhum relato para informar que o sistema foi reparado. Portanto, a maior parte dos relatos para informar sobre o serviço de água veio da zona norte do Quicoro. Conseguimos ver então que a zona do Icolibengo aparece como a zona que tanto teve menos relatos para informar sobre o serviço de água, né? Com 11 para informar que tinha água e o sistema estava a funcionar normalmente, 3 para informar que havia água, mas de forma irregular, 3 para informar que não havia água, 4 para informar o número de horas que o sistema esteve a funcionar, 0 para problemas e 0 para problemas resolvidos. Podemos passar para a tabela seguinte. Esse gráfico mostra o comportamento das chamadas, né? E foca as últimas 3 semanas do mês de maio e a primeira semana do mês a seguir, do mês de abril. Conseguimos ver que mês de junho, obrigado. Conseguimos ver que tanto ali a linha azul, ela mostra o comportamento das chamadas ao longo dessas 3 semanas, bom, 4 com a primeira de junho, sobre informações ligadas especificamente ao funcionamento do serviço. Geralmente, nesse item, são 3 informações. É só para dizer, tem água, está a sair normalmente, tem água, está a sair com irregularidade, ou não tem água. Portanto, esse pacote de informação conseguimos ver representado nessa linha azul. E conseguimos ver que a última semana de abril foi a semana que houve mais relatos para informar sobre esse serviço, né? Tanto que havia água regular, normal ou sem água. E conseguimos ver também que aquela linha vermelha, ela mostra mais ou menos o comportamento das chamadas para relatar sobre avarias ou problemas no sistema. Tanto quase que poucos relatos foram feitos em relação a questões de avarias, né? Vamos avançar então para o próximo gráfico. Esse gráfico mostra o funcionamento do serviço propriamente dito na parte norte do Quicolo. Cada plan ou coluna representado no gráfico mostra o tempo completo de uma semana em relação ao serviço da água num período útil que a comunidade seria servida, né? Que é praticamente das 6 às 18h30. As pessoas tiram água e podem informar também sobre o comportamento do serviço. Vamos sempre lembrar que a primeira coluna representa a segunda semana de maio, a terceira coluna, a terceira e a quarta, a última semana de maio. A cor azul dá um indicativo do período daquela semana que houve água e o funcionamento foi normal. O espaço amarelo dá um indicativo do período que houve água, mas com funcionamento irregular. E a parte vermelha, ou castanha, atender para a vermelha, dá um indicativo do período que não houve água. Conseguimos ver, por exemplo, que na zona norte do Quicolo, que apanha o cemitério 14, Cauelele, vai até ali o Dala Moleba, a semana com maior tanto fornecimento foi a última semana do mês de maio, né? Onde conseguimos ver ali no gráfico quase 60% do tempo daquela semana houve serviço. E a pior semana foi a segunda semana, né? Que está representada pela primeira coluna ali representada. Onde conseguimos ver que o tempo máximo que houve serviço não passou dos 35. Não é? Portanto, 35 fornecimento normal. Mas se formos a olhar para a referência do funcionamento normal com funcionamento irregular, o sistema funcionou mais ou menos à volta de 70% na segunda semana do mês de maio. Vamos então ver como é que o sistema se comportou na zona sul do Quicolo no mês de maio. Lembrando sempre que a primeira coluna representa a segunda semana, a terceira e a outra coluna, a última semana. A primeira, a segunda semana, a segunda, a terceira e a última, a quarta semana de maio. Conseguimos ver então na parte sul do Quicolo, que envolve os bairros Combustível, Comandante Bula e outros bairros daquela zona, que a segunda semana de maio foi a mais difícil em termos de fornecimento de água. Estamos a falar um fornecimento na linha de mais ou menos 10% do tempo em que a água foi fornecida. A melhor foi a primeira, com cerca de 60% de serviço, mas com a metade do tempo, mais ou menos, o funcionamento normal e outra metade do funcionamento irregular, né? Vamos ver então como foi o serviço no OGEN, né? Conseguimos ver no OGEN ainda que a melhor semana foi a última semana de maio e quase 75% do tempo houve serviço, houve fornecimento de água e o sistema funcionou de forma regular. Quase que não houve irregularidade no tempo que o sistema esteve a funcionar na zona do hoje ainda. É pior com mais ou menos aí na zona dos 17% do tempo da segunda semana de maio. Conseguimos notar aqui na primeira coluna. Então, se fizermos uma comparação do Kakuaku Norte, Kakuaku Sul, e hoje ainda, tanto a forma como o sistema resistou o comportamento de serviço é mais ou menos, com algumas variações, mais ou menos com a mesma rotina. Ou seja, na segunda semana houve muito pouco serviço e na última semana de maio muito mais serviço. Isso acontece porque esses três bairros eles apanham a mesma rede e são abastecidos pela mesma estação, que é a estação da Mulemba. Vamos então avançar para o outro gráfico. Esse gráfico apresenta a situação em maio da zona do Angola Quilões. Está nos dizer claramente que Angola Quilões quase que não houve água durante o mês de maio. Houve algumas gotas, né? Na segunda semana de maio, mas nas outras semanas não houve água, né? Mas por quê? Tanto a explicação é que o Angola Quilões está ligado à estação do Kazenga, e a estação do Kazenga está em reabilitação. Portanto, é um processo que já começou há quase 2 anos, mas que ainda não terminou. E por conta disso, o sistema não está a fornecer água regularmente. E, infelizmente, o Angola Quilões está nessa situação, né? Em seca, passo dela. Vamos então avançar para o outro gráfico, para termos uma ideia de como foi o serviço na zona de Viana. Então, esse gráfico mostra o funcionamento do serviço na zona de Viana. Como disse, estamos a referenciar aqui o bairro Moxico, onde estamos a monitorar alguns chafarizes. Aqui o gráfico nos mostra que o funcionamento foi 100%, né? Foi 100% no sentido de que essas 3 semanas que estamos a referenciar, o serviço, tanto houve serviço, houve fornecimento de água. E nesse tempo o abastecimento foi normal, né? Quer dizer, havia pressão, tanto o abastecimento foi normal. Vamos ver como esteve o serviço no Icoli Bengo, né? Com foco no bairro Bom Jesus, ou na comuna do Bom Jesus. Conseguimos ver aqui que na zona do Bom Jesus tivemos na segunda e na terceira semana também o funcionamento do sistema de forma regular. Nessas 2 semanas quase 100%, mas não temos uma representação do gráfico da última semana de maio. Isso por quê? Porque portanto, os repórteres do Bom Jesus não mandaram informações para o sistema nessa semana. Mas a explicação também, quando comparamos com Angola Quilões, por exemplo, e a zona do Kikolo, é que o Bom Jesus tem um sistema que a DW reabilitou há quase 2 anos atrás. E por conta disso o sistema está a funcionar normalmente. O que teria acontecido se eles tivessem fornecido os dados sobre o funcionamento do sistema era que provavelmente também a última semana do mês de maio estivesse com um fornecimento normal, salvo qualquer avaria que pudesse surgir. Então, só posso agradecer a vossa atenção e me colocar à vossa disposição para eventuais perguntas. Tenho aqui comigo também o colega Leonardo Lombon, que junto comigo estamos a levar essa carga de responsabilidade de implementar o projeto, e poderá, em caso de necessidade, também responder algumas questões. Mas agora passo a palavra ao Lombon, talvez tenha alguma coisa a acrescentar. Por favor. Não, passado, né? Então, obrigado. Não merece uma palavra, só. Não merece. Obrigado, colega Adriano. Conforme eu referia, o colega abriu o espaço de debate, não só para colocarmos perguntas, mas o espaço também permite com que possamos contribuir com algumas contribuições, né? De importância. E o espaço está aberto para todos nós para possíveis questões, contribuições. Bom, eu sou Nelson Paulo. Acho muito interessante a perspectiva micro sobre a sociedade. Portanto, esse foco sobre os bairros. Eu acho isso extremamente interessante. Ele pode nos ajudar efetivamente a avançar mais. Como defende o Henrique, o responsável da PIEX, eu acho que ele tem ideia. Eu comungo com a ideia dele. Essa perspectiva, ter uma ideia genérica do problema, às vezes não nos ajuda a ser produtivo. E começarmos a entrar com uma perspectiva específica da realidade é interessante. Por isso, me interessava saber. O ilustre Adão fez menção que nós tínhamos, no contexto em que começou o projeto, 65% a 70% sem água, né? 30% apenas que tinham água, o que é mais do que 600 mil que a previsão faz, é quase 4 milhões de pessoas sem água. Agora, em termos dessas populações que vocês estão a cobrir, vocês têm a ideia do número de pessoas que estão beneficiadas com esta água? Podemos dizer, por exemplo, no Ticolo Norte temos 200 mil, 100 mil que está a se beneficiar só da água de chafariz, porque vocês estão a monitorar só 200 chafariz dos 164 que existiam em 2013. Não sei se agora essa evolução é mais provável que ela tenha descido, não? Penso que com a nossa competência de gestão, não acredito que hoje, se em 2013 haviam 164, hoje devem haver 300 só, não é? Aí a presumir a nossa competência de gestão. Mas eu queria saber se consegue ser número sobre isso. Um. E dois, se é possível fazer uma outra análise, que é o impacto disto na saúde pública. Por exemplo, ali onde a água é regular, qual é a pressão que, por exemplo, os centros médicos têm? Eu presumo que ali onde a água é regular, a pressão sobre os centros médicos parece diminuir, porque nós temos aqui um nível de doenças hídricas também altíssimo. E então queria saber se é possível fazer essa correlação de dados. E depois disso, penso que permite fazer um conjunto de dados que pode ajudar a nossa produtividade. Pronto, tenho dito. Vamos ver se tem questão e depois... Se quiser anotar, pode sentir. Primeiro, obrigado pela apresentação que fez. Penso que tem dados aí muito interessantes que podem servir para fazermos várias análises. A primeira questão que vou colocar tem que ver com até que ponto esses dados estão a ser consumidos pelas autoridades locais, quer sejam os provedores de serviços, como as administrações municipais, para prover melhores serviços de uma forma eficaz, rápida, para a comunidade que não tem água. Porque penso que, de acordo com o objetivo que está aí específico, também o projeto visa, acima de tudo, garantir que a comunidade pague água a preços mais acessíveis e que se recuperem também os custos, né, e que se faça uma manutenção do sistema. Como é que esse sistema está a funcionar? Como é que, de facto, a comunidade está a diminuir os custos em termos do consumo da água? Como é que a água está a chegar mais rápido à comunidade por via das mensagens que são enviadas? E como é que essa informação está a ser utilizada pelos decisores públicos e provedores de serviço para garantir uma maior rapidez, celeridade e ter a água constantemente para as comunidades? Essa é a minha questão, primeira. A segunda, eu vi o quadro comparativo em termos de acesso ao fornecimento regulado de serviço para o bairro Mochico e para o Ecolibengo. Parece que tem uma maior regularidade e o Adão apresentou alguns fundamentos que estavam na base disto, mas estou a ver o bairro Mochico, por exemplo, muito mais pequeno em relação a Angola Quilões. Acha que e não só em termos de dimensão geográfica, mas também mesmo em termos de acesso, facilidade de acesso à colocação desse serviço. Não sei se isso também está na base da maior prestação do serviço no bairro Mochico, ou se eventualmente o sistema, os provedores nessa área estão a fornecer melhores serviços do que nas outras áreas. E como é que o pessoal do Angola Quilões está a sobreviver nesse momento, sem água? Estão a viver do quê? Dos chafarizes ou estão a morrer cisternas. De cisternas? Estão a morrer de fome. É claro que isso está a aumentar o custo do preço da água. Então isso não está a ajudar de alguma forma as comunidades a terem água a preços mais acessíveis. Como é que isso está a ser usado para fazer uma advocacia junto dos provedores, que a população, por não ter água nessa altura, os preços estão, e como é que está-se a mitigar, né, esse problema, né? Não sei se há alguma informação sobre isso. Não queres permitir que mais pessoas coloquem perguntas? Chega, né? Pode. Yeah, tá bom. Em relação às questões que o colega Nelson colocou, a primeira está muito relacionada com números de beneficiários na zona do projeto. Bom, quando começamos, a estimativa estava ali na ordem dos 200 mil beneficiários. Né? Estamos a falar assim a grosso na zona do projeto. Hoje a situação precisa de uma outra monitoria. Temos por um lado os dados do censo, mas temos por outro lado o fato de que o governo de lá para aqui, para cá, foi fazendo alguns investimentos em termos de ligação da água ao domicílio. Né? Então, também está a acontecer que nesse momento alguns chafarizes estão a ser desativados em zonas onde tem estado a avançar a ligação ao domicílio. Então, são portanto, mudanças do contexto e nós temos que ajustar também a nossa estatística em termos de beneficiário da rede de chafarizes. Né? Penso que, como temos estado sempre juntos num outro momento, quando isso estiver já afinado em termos de dados, já poderei fornecer também. Agora, a questão dos postos de saúde. Bom, o nosso projeto não dedica tempo a consulta aos centros de saúde na zona do projeto. Portanto, o projeto não foi desenhado com essa componente. Então, prestamos atenção aos dados que são publicados pelo Ministério da Saúde, mas o projeto em si não traz um acompanhamento às unidades sanitárias na zona do projeto. Agora, temos experiência do Angola Quilões. Portanto, ao longo desse período em que ocorreram alguns casos de cólera e também febre amarela, etc., nós monitoramos alguns bairros do projeto e havia alguns casos, por exemplo, no Angola Quilões, que se verificaram na comuna toda, mas nos bairros onde nós temos chafarizes e criamos associações de gestão comunitária de água, felizmente não ocorreram nenhum caso de cólera nem de febre amarela. Então, bom, às vezes é difícil você ligar diretamente mas tudo indica que o trabalho que o projeto faz, o envolvimento das comunidades, para dar atenção à água. Portanto, depois estamos a combinar esse projeto com outro projeto que nós temos, que é específico para a gestão comunitária e criação de grupos de saneamento, que é o projeto que o Samonga está coordenando. Penso que fizeram com que esses bairros, portanto, esses quarteirões, vamos assim chamar, onde nós estamos a intervir mais diretamente, nos estivessem afetando. Bom, indo para as questões do João Domingo, como é que as autoridades locais estão a consumir os dados? A maior rede de chafarizes no projeto nós encontramos na comuna do no município de Itapuá, precisamente na comuna do Fruticolo. O número também na comuna 7, mas principalmente na comuna do Quicolo. E por conta disso, a partilha de dados foi priorizada à administração de Capoaba até agora. Estamos a dar esforço de alargar isso para os outros municípios e comunas em que o projeto está a intervir. Mas nesse momento, todos os dias a administração do Capoaco recebe informações sobre o funcionamento do serviço. Ou seja, a lógica do projeto qual é? Acontece uma mudança agora no sistema, o repórter comunitário comunica para dizer, olha, água veio. Se a água for, agora vai dizer água for. Se a água tá com fraca pressão, também comunica. Se há um problema, comunica. Todos os dias, no momento em que as coisas estão a acontecer, há uma mensagem a comunicar, a chegar no correio da administração do Capoaco para informar sobre o serviço. No final do mês há um relatório técnico mensal com mais ou menos esses gráficos. A comunicar de forma mais abrangente sobre o comportamento do serviço ao longo do mês. E depois temos tido encontros para olhar para os dados e então tentar ver como as coisas podem evoluir. Veja que por conta disso recebemos um convite da administração do Capoaco. A administração do Capoaco construiu 26 chafarizes na zona da Funda e convidou a DW para estender não só a questão da gestão comunitária, mas também a monitoria. Portanto, isso é um indicador de que, de facto, isso está interessante também para as autoridades locais. E aí, falta também o serviço de informação, mas... Exatamente. Obrigado por isso. Ao mesmo tempo que a informação chega às administrações, no caso, em concreto, a administração de Capoaco, também a IPAL está a receber e... As informações chegam via correio e é um formato físico mensal do relatório técnico. Resume o comportamento ao longo do mês também para estar bem. Eu sei que o projeto está muito limitado porque tem um foco muito virado para os chafarizes, mas olhando assim para isso, surge uma ideia que talvez no futuro, mas isso pode ser. Esse sistema pode ser usado para, mesmo para o funcionamento da água que domiciliar, não é? Para os cidadãos reportarem regularmente às autoridades se vai sair água, se não está, e imediatamente pode ter uma resposta pronta, não é? Sobre um serviço que está danificado. Por várias vezes a água é desperdiçada nas ruas porque há uma cultura e a água escorre durante todo o tempo, quer dizer, é um grande desperdício. Se há uma forma do cidadão poder... Exatamente, então se há uma forma rápida, talvez, né, podemos no futuro pensar com o governo ou alguma entidade que esteja interessada em alargar o sistema, porque também, Adão, acho que eu não domino muito, mas creio que o sistema deve ser muito facilitado de gerir com o telefone e não tem custos. Ou tem? Não tem. Não, a chamada é tão gratuita. Exatamente. Então, Então, mas o saldo tem que ter, o telefone tem que ter saldo. Tem que ter no mínimo 5 UTTs para conseguir fazer a chamada gratuita. E talvez como a agência comum de tele, amor oficial, criar um sistema de colaboração, qualquer coisa assim, podemos um dia pensar um pouco mais alto. E, Na verdade, dona Bico, isso está em carteira, aliás, junto naquele encontro que tinha agendado com você, acabamos reunidos os dois e colocamos também essa questão. Naquele dia não foi possível omitir o interesse da Movisão nesse serviço. Mas é uma preocupação que nós temos, porque, portanto, do ponto de vista técnico, temos sido assessorados por uma empresa sul-africana, e na perspectiva da sustentabilidade que a gente quer dar a esse serviço, de facto não temos como pensar nessa ideia de contactar operadoras nacionais e ver como podemos viabilizar isso. Agora, em relação àquilo que disse muito bem, esse serviço de monitoria pode ser útil realmente até mesmo para monitorar a água ao domicílio. Nesses bairros onde houve um avanço em termos de investimento para a ligação à rede ao domicílio, nós já começamos a fazer alguns testes sobre isso, portanto, em que as famílias reportam sobre, portanto, o funcionamento de serviço a partir da rede ao domicílio. Precisamos olhar para os dados e ver se está valendo a pena para ampliar o número de residências ou de agregados a monitorar que tenham água ao domicílio. Eu queria fazer uma parte. Também para dizer, o João Domingos falava da questão do engajamento. Né? Nós temos estado a engajar o provedor de serviço, como o Caio Paulo, que é diretora do desenvolvimento de água em Luanda, e as administrações onde estamos presentes. Claro. A última reunião que tivemos com o diretor comercial da área norte de Capuaco, Capuaco não, de Luanda, né? Responde Capuaco e outros. De outros municípios, ele ficou muito impressionado com esse serviço e mostrou interesse. E levantou-se a preocupação do Goela Cluange. Na altura havia a intenção de criarmos equipa conjunta para ver se solucionássemos o problema do Goela Cluange. Ele estava interessado em resolver o problema do Goela Cluange. E também existe uma intenção da parte da IPA em agenciar a questão da água, né? Tipo, como faz ainda, né? Dar algumas agências a gestão da água em alguns bairros. E nós temos estado a fazer a advocacia para que as ACAS, né, assumam esse processo lá onde já existem. Mas, infelizmente, com os processos, às vezes, esse senhor que estava vindo a fazer isso foi exonerado. Né? Foi exonerado e não sei se é porque ele estava a dar muita ênfase a esse aspecto. Né? Ele levou a preocupação ao presidente da administração da IPAL, que existem grupos, que são as ACAS, né, nesses bairros, que são dinâmicos, têm estado a fazer um grande trabalho, com cartas, com provas e tudo mais, mas é pá, infelizmente, a semana passada eu não conheci que o senhor foi exonerado. E não lembro que ninguém sabe, João Domingos, que quando alguém é exonerado, quem lhe substitui não quer nada saber do que o outro fez. Então, temos que redefinir as estratégias no sentido de vender também esse peixe que temos a essa pessoa que vai substituir, que não é uma tarefa fácil, infelizmente. Essa ideia de terceirização do serviço de água, não? Sim. Está funcionando? Não. A informação que essa pessoa nos disse, já havia um processo que estava um pouco avançado. Só que começou mal. E ele assumiu isso, porque começou de cima para baixo. Ele deve ter começado de baixo para cima. Onde as comissões governadoras e essas ACAs deviam ser envolvidas. Ele deu-nos a conhecer que das 35 empresas que havia naquela altura, só 13 que resistiram. As outras todas de manhã não morreram. Né? Então, por isso, a intenção de voltar à bala, e ele, como conhece o trabalho que nós temos estado a fazer em diferentes municípios, já que participou em alguns encontros anuais de balanço e alguns também que nós promovemos de ministrar, despertou-lhe bastante e queria vender essa ideia também ao Presidente do Conselho de Administração da IPAL, mas infelizmente foi exonerado. Né? Mais alguma questão? Ele é muito interessante e ele pode efetivamente gerar uma coisa muito grande. Se tomarmos em atenção, eu não sei, acho que foi o PCA da IPAL, que dava conta que nós estamos a vazar quase 100 milhões de dólares, parece dia, no orçamento geral do Estado, que não temos o sistema de água funcionar. Quer dizer, isto é muito interessante. E quando analisamos a literatura sobre a forma como somos vistos, pelos atores externos, uma pena que tem entre nós é que nós temos aí um manancial de condições, um potencial efetivamente adormecido em relação à água. Isso retira a nossa produtividade, esses nossos mecanismos de transportar águas com bidões amarelos. Quer dizer, nós estamos vistos de uma forma muito primitiva. E penso que esse projeto pode efetivamente reverter esse quadro, porque nós temos que reverter esse quadro. Então, nós temos um potencial muito grande, aí há recursos que entrariam para o Estado, há produtividade que se conseguiria, há felicidade, há mortes que se evitariam. Quer dizer, do meu lado, como cidadão, tenho só a encorajar. Vocês têm a informação muito importante, que é importante disseminar, porque esse desenvolvimento faz-se com a inclusão. Várias pessoas a terem acesso a essa informação vão ter outros olhares, vão efetivamente poder dinamizar outros caminhos, como atrair investimentos e coisas nesse sentido. Penso que a minha sugestão é que aceitem dinamizar o máximo que puder essa informação, para gerar criatividade. Ok, obrigado. Bom, na verdade, Nelson, não se pode fazer desenvolvimento sem energia e água, né? Portanto, o sistema de água tem que ser efetivo e eu acho que a hora é agora mesmo, né? Deve olhar para isso e agarrar com afinco para depois catapultar a indústria e outros setores da vida produtiva. Porque senão as coisas, mesmo na teoria ou do ponto de vista do discurso político, vão sempre acontecer, mas na prática depois nada vai avançar. Não tenho, eu acho que tenho uma. Eu tenho uma. Ok, obrigado. Não, mas posso passar, ainda temos 30 minutos. A minha questão consiste no seguinte, colega da Adriana, é mais ou menos saber quem são os repórteres que mandam essa informação viável, sem fanatismo, mas informação real. São membros da comissão de moradores, são as zeladoras do chafariz, ou criou-se uma outra equipe que faz esse trabalho? Bom, a verdade tem uma história de participação de reforço às iniciativas do governo para gerar serviço d'água já há alguns anos, né? Passado a ZW tinha uma presença muito grande na questão também das infraestruturas, né? Mas nos últimos anos tem estado a apostar mais na gestão comunitária, portanto criar grupos de gestão. Também nos últimos anos tem-se visto que o governo tem estado a investir muito no setor da água. Na perspectiva da gestão comunitária, vem criando grupos de gestão. Já ouviu falar da ACA do Angola Cluanja? Certo. Então, existe uma rede de associações de gestão comunitária da água na periferia do Luanda, que tem sido também dinamizada por outros projetos de gestão comunitária, que a DW tem, como disse a bocado, Samanga está convidando um desses. E é sobre esses grupos de gestão que nós temos estado a trabalhar e a colaborar para a produção dessa informação. Portanto, isso inclui os grupos de água e saneamento, aquilo que vocês chamam de zelador, então, pessoas com telefone que estão já lá no terreno e que acompanham o funcionamento do serviço. Nos mandam os dados caem no sistema e são administrados e nos levam a esses resultados. E esses dados vêm com as evidências? O que é que você chama de evidência? Esses dados em si já são fotografias ou vídeos, no caso? Bom, esses são dados que são enviados por telefones simples, né? Um ou outro zelador mais criativo pode fazer isso, tem feito isso, tem entrado em fotografia e partilhado conosco. Mas o projeto tem uma equipa dinâmica que leva, que está constantemente no terreno. Grande parte das fotos que nós tiramos para complementar essas informações de data, a nossa equipa mesmo é que tira, porque, bom, geralmente os repórteres do projeto usam termômetros muito simples, né? Se fazem fotos, não têm qualidade nenhuma. Então a equipa do projeto é que trata de trazer fotos, fazer até registro de depoimento, seja de pessoas das administrações quando têm uma opinião concreta sobre esse serviço, seja um desabafo do próprio zelador ou grupo de água e saneamento, e usamos isso também como evidência, além dos dados em si, que para nós também são, de fato, a base de todas as evidências para partilhar os resultados do funcionamento do serviço da água. E a fiabilidade está preservada, capitão, se a tua preocupação é essa, porque esse pessoal é treinado, né? Treinamentos exaustivos que levam horas de trabalho, dia, então são não há como. São membros da comunidade. Então não há como eles não reportarem. E se você der conta os gráficos, né? Quer dizer, estão aí, né? As informações são quase idênticas, não foge muito. Então você tem que dizer que não há como desconfiarmos disso. Disse bem o Alberto, a equipa está sempre em treino, acompanha. Aliás, você também tem que ir lá, às vezes, a fazer aquele estudo da nutria. Você sabe que mais. Não, eu não olhava muito. Porque as informações talvez poderiam ser duvidosas, né? Para nós, estamos sempre ao terreno e vimos como é que as coisas acontecem. Se ligamos isso naquilo que o João Domingos estava a dizer, que se existe, por exemplo, as instituições de governo usam essas informações ou não. Essa informação chegada a eles, alguns podem dizer que não. Isso não sei se é viável ou não. Mas com as evidências é possível com que eles tenham mais. Acredito mais que não. Essa é a evidência. Não a ver muito cidadão inventar que. Mas a evidência mesmo. A evidência mesmo. Por exemplo, a evidência para esse gráfico aqui do Hoje ainda que. Quase nulo. Mas é real, se você for lá. Se você for lá agora. Isso é real. Trazendo isso alto no palco meu desse. Para um membro da associação. Tivemos uma reunião com o homem do da IPAL. Ele ficou preocupado com essa informação. A ideia é criar equipas conjuntas para resolver esse problema. Ele foi lá, visitou. Então, só para tudo eles que isso tudo. Há um engajamento muito grande. Então. Essas pessoas que você podia desconfiar também estão por dentro do sistema. É desconhecido. Okay. Yeah? Obrigado. Capitão, há um outro menor que eu gostaria de partilhar contigo para remover todas as histórias de desconfiança. Não se pode falar isso. Essa questão. É necessário. Quando produzimos a informação mensal, antes de levarmos as. Antes de partilharmos com as administrações e com a IPAL, fizemos uma apresentação lá na associação para validar os dados, se corresponde também com o que eles viram, além do que eles mandaram. E esse relatório já foi feito isso. Por isso é que eu estou aqui a partilhar. Tenho segurança de que eles já validaram com informações que correspondem. Então, essas equipas na recolha desses dados, para não dizer porque não, epa, esses eles recolheram, sozinhos, eles são, moram lá, são moradores, então vão ter que dizer mesmo que não está a sair água. Tá vendo? Então essa aqui é a questão do capital. Desse problema. Isso é uma estrutura montada para assegurar a fiabilidade. Nós entendemos isso. Faz favor. Eu percebi. Parabéns, antes de mais. Eu percebi que um dos objetivos específicos do projeto é também a recuperação de custos. Como é que vocês estão a trabalhar com a... Portanto, a recuperação de custos pressupõe que há uma arrecadação de receitas. Como é que vocês trabalham essa parte? Como é que controlam e monitorizam e asseguram que essas receitas são devidamente arrecadadas e vão para o projeto depois? Bom, inicialmente a ideia era que, através de um trabalho de cooperação com a área comercial da IPAL, se evoluísse para o sistema pré-pago. Mas depois a produção dos cartões pré-pago, portanto, os custos de produção eram superiores às receitas que estavam a ser arrecadadas. Não se conseguiu evoluir por essa via. Então, o que é que tem estado a acontecer? Criou-se fichas de monitoria, né? Quando o cartão resíduos no chafariz das receitas que recolhem e também do fluxo das pessoas que vão através dessas fichas, cada dia, tanto a associação passa nos pontos fechados dos chafarizes, não é? Recolhe os dinheiros, aí umas fichas de preenchimento para comprovativo e no final da semana deposita tanto na conta da IPAL. No fim do mês, todos os borderões levam a IPAL e é validado. Portanto, os consumidores pagam pelo serviço e existe um número de formulários e fichas para anotar as entradas, os movimentos, seja dos utentes, seja das receitas, que depois mensalmente chega até a IPAL. Agora, geralmente tem havido encontros trimestrais, nem sempre são regulares, mas anualmente há um encontro, que nós chamamos de encontro provincial de balanço, em que as associações prestam conta, então trazem um relatório financeiro, um relatório da atividade, partilham com outros membros das associações e também as autoridades locais, a IPAL e tal. Bem interessante isso. Tem sido regular nos últimos 5 anos. Não, mas já é possível saber se o investimento que se fez sobre os chafariz já tem para torno? Onde é que fica mais ou menos um chafariz? Bom, é complicado trabalhar em dados reais, porque a rede de chafariz que funciona até agora beneficiou de vários financiamentos e não há um registro dos investimentos. Nos últimos anos nós sempre somos convidados a levar a gestão comunitária, mas não existe uma base financeira dos investimentos. Então nós não estamos a trabalhar sobre essa variante. Mas é preciso dizer também, Adriano, que para além desse depósito que é feito em Paulo, o pagamento das águas, as ACAS também têm um fundo, que eles chamam de fundo de manutenção. Que muitos, através desse fundo, construíram outros chafarizes. Só para dar um exemplo, o bairro Dalla Muleba construiu quase mais 8 chafarizes, né? E colocou em zonas onde não havia, de facto, nenhum chafariz. Entraram em contato com o IPAL, eles criaram a infraestrutura, que é a estrutura, fizeram um trabalho de alvenaria e tudo mais, e a IPAL ajudou-lhes com uma escavadora a cavar e eles estenderam os tubos. E essas localidades que nunca tiveram água, hoje têm água, né? Funcionam com alguma irregularidade, mas funciona. Agora, há outros bairros também que construíram mais 2, mais 3 chafarizes através desse fundo de manutenção que eles têm. Mas é uma coisa que o próprio modelo de gestão comunitária prevê, né? O próprio modelo de gestão comunitária prevê, tem um livro, acho que você tem, que prevê aquilo, e a IPAL também, a dado momento, disse que não, desde que seja para melhorar o acesso a esse bem, não há problema nenhum. Então funciona mais ou menos assim. Yeah. Então, só para terminar nisso, aqui o foco da questão de recuperação do custo, para nós é mais na linha da manutenção, do investimento, portanto, do serviço, né? Manutenção e sustentabilidade do serviço. Serviço. Portanto, uma vez que já foi feito o investimento, não temos uma baliza para mapear, fazer um deadline dos custos iniciais. mas pelo menos essa convicção de que o serviço vai ser mantido e vai ser útil para as famílias para muito mais tempo, né? E nessa perspectiva que existem chafarizes em áreas onde o DW trabalha há mais de 30 anos, e os chafarizes estão aí intactos, a funcionar, né? E comparando com outras áreas, os chafarizes funcionam 2, 3 dias, nessas áreas os chafarizes continuam para 9, 10, 20 anos. Eu acho que isso é nessa perspectiva que o Adriano foca, né? Eu acho que essa informação é muito interessante hoje até para o setor privado. Era interessante casar com a Pietro, porque os custos dos nossos investimentos são muito altos por falta dessa questão da água, mesmo a rede hoteleira, quer dizer, vocês têm aqui informação muito relevante, pode trazer mais felicidade. No meu ponto de vista, vai ser muito mais viável que o setor privado aproveita a oportunidade que isso gera do próprio governo. O governo está muito preocupado com a questão da competitividade política. Acho que é o seu foco, não tanto com a prestação de serviço. E, portanto, isso para o setor privado é interessante, porque o investimento nessa terra. Altos com água, o funcionário que é improdutivo porque tem que estar a carregar água, quer dizer, tem um impacto muito grande na nossa vida. Tem que carregar água internacional, não é internacional, não. Mas penso que o Cabo Verde tem indicadores muito mais interessantes. Não, calma aí. A Bíblia, dizer que é internacional não tem certo. Não, não, não, não. Não, não, não. Está certo, faz quantas vezes por ano, a Bíblia? Há uma coisa que é interessante que o Nelson falou na sua primeira intervenção. Quer dizer, nós temos aqui um manancial em termos de recursos hídricos que não faz sentido nós estarmos e nos gabarmos por. Quer dizer, aqui a nível da região austral, depois do Congo Democrático, nós somos o país com mais recursos hídricos. Epa, então não faz sentido que nós, que tenhamos esse potencial todo, continuemos a cartar água como em Bangladesh, como estão a dizer. Se calhar não há água, não é? Essa é a grande questão. Agora, é verdade que isso não é um problema só nosso. Pode ser até um pouco mais além, né? Nos outros países como nós, africanos, como disse o Adriano, subdesenvolvidos, infelizmente. Mas nós, às vezes, nos gabamos que nós temos não sei o que lá e não sei o que, mas continuamos a cartar água na cabeça. Isso é que é chato, né? Então, por aí, temos que mudar isso. Ok. Sem mais questões, antes de fechar o espaço, vou passar novamente a palavra ao colega Adão Adriano. Você vai preferir algumas palavras? Se não, então. Eu posso agradecer a oportunidade. E também o fato de vocês terem tirado parte do vosso tempo para me ouvir. Desejo um bom regresso a casa e tenham um fim de semana sem excesso. Ok, nós é que agradecemos.